Rádio TV, Rádio Mundo Novo, Mundo Novo. E agora nós vamos ouvir Eu Vi Maré Encher. Um homem, um maverick, e as lembranças de um antigo romance que lhe atormentam a cabeça. Só aqui na Rádio TV Mundo Novo. agora vamos ouvir Vacinado. Bem que todo mundo gostaria de estar, né? Vacinado é o nome da música. Ela conta a saga de um fanático torcedor para chegar até o estádio para acompanhar a final do campeonato. Essa é uma das faixas produzidas pelo Fernando Nunes. Então curtam aí o Criolina. Rádio TV Mundo Novo, Vacinado. E agora nós vamos ouvir São Luís Havana. É, traça um paralelo entre São Luís, do Maranhão, né? E Havana, a relação física e cultural entre as duas cidades. Investiga o fato de uma suposta rádio do Caribe ter invadido a frequência do litoral do Maranhão 30 anos atrás. Rádio TV Mundo Novo. bailes, bois e batuques, no soco dos atabaques, nos bongos, salsas e rumbas, nos merengues e nos abumbas. Bailes, bois e batuques, soco dos atabaques. Te quero, que não te quieres guajira, se tu quieres bailar. Participação especialíssima de Celso Borges, grande poeta, também do Hombre, dos trompetes. Muito boa essa música. E agora vamos ouvir A Revanche. Conta a história de um homem desiludido com a indústria fonográfica que viaja para uma pacata cidade do México, lá se apaixona pela filha do xerife e os dois se tornam fora da lei, só por diversão. Passa. agora vamos à faixa que dá título ao CD, Cine Tropical. Conta a história de um casal e uma fantasia de viver um romance eterno dos filmes. Sem a rotina de compromissos, sem tensões, sem expectativas. Tudo se passa numa praia, a 2 graus da linha do Equador. A luz dourada do fim da tarde. Aqui na Rádio TV Mundo Novo você ouve Criolina. E vamos ouvir agora Namoradinho Refém. Ele não é o tipo de homem que aceita ser passado para trás, mas conhece Mary Jane, uma garota papo firme que põe em risco a sua fama de mal. Te esperei, você nem apareceu. Tu já pensou se essa moda pega, neném? Que situação, namoradinho refém. É, aqui embaixo do sol, a minha fama de mal.

que te pregunto que cómo, cuándo y dónde. Tú siempre me respondes. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás. Agora vamos ouvir Amor Chanson. Um músico e uma cantora se encontram para compor canções. Se apaixonam, iniciam um romance e decidem morar juntos. Sem dinheiro, sem lenço e sem documento. Com uma criança na bagagem, muitas canções debaixo da manga, aprendem a difícil arte da convivência. Marcondes no slide nessa guitarra, hein? Que beleza. Agora vamos ouvir Banana Prata. Um amor de criança, ensinando a levar a vida na brincadeira, com leveza, bom humor e criatividade. de você. Mas que de banana prata, gosto muito de você. Mas que de farinha d'água, gosto muito de você. Mas que do Tiranossauro Rex, gosto muito de você. Mas que asa de besouro, o meu amor por você é medalha de ouro, tesouro Del Rey Dom Sebastião. Não tem medida, não tem a menor condição. Não tem muro, não tem fachada, não tem chão, não tem calçada, não tem cinto de segurança, não tem rede de proteção. Tem resgate, não tem peso, não tem quilate, não tem remédio, não tem receita. Pau que nasce torto não se endireita. Rádio TV, Rádio TV, Mundo Novo. Finalizar, vamos ouvir uma versão que o Criolina fez de Quissás, Quissás, Quissás. É um bolero cubano de 1947. Fizeram essa versão incrível. Que te pregunto que cuando, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Perdendo el tiempo pensando, pensando. Por mola que tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Estás perdiendo el tiempo pensando, pensando. Por mola que tú quieras, ¿hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Te pregunto que cuando, cómo y dónde, tú siempre me respondes, quizás, quizás, quizás. Y así pasan los días, y yo desesperando, y tú, tú contestando, quizás, quizás, quizás. Quizás, quizás, quizás, quizás, quizás. Siempre que te pregunto que cuándo, cómo y dónde, siempre me responde. Quizás. Chegando ao final de mais um programa Três Orelhas no Estúdio, aqui na Rádio e TV Mundo Novo. Contamos com a participação de vocês nos próximos sábados. Estaremos aqui ainda ouvindo muita música boa. Nossos agradecimentos, Caco, Jéssica, Daisy, Renato, Max, Maurício, Tabata e toda a equipe da Rádio e TV Mundo Novo. E do